Retroage, começando hoje então a nossa edição número 131 para falar o melhor que aconteceu lá no Texas. Claro que a chuva atrapalhou a corrida da Speed Cup, mas a Truck Series, a X-Men Series, aconteceu de forma normal. Quem tá comigo hoje? O Pedro. O Hélio, infelizmente, ainda não chegou. Não sei se vai dar tempo de chegar em tempo para gravar com a gente, mas ele deve estar para chegar. Talvez ele participe nos blocos à frente. Hoje, diferente aí de costume, eu estava sempre gravando o bloco das corridas sozinho, mas hoje o Pedro vai estar comigo e vai. Vamos aí, eu e o Pedro, bloco a bloco, comentar as corridas e no final vamos falar do Chase e as nossas expectativas para Arizona. Pedro Aldê, boas-vindas ao pessoal aí. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite aí aos amigos ouvintes aí. Voltando a gravar um programa de forma integral, né? Já tinha, sei lá, mais de um ano, eu acho que não participava de forma integral do programa. E é isso aí, chegamos nas rodadas finais, né? Vamos debater um pouquinho o que aconteceu em cada série aí no final de semana. Então, sejam todos bem-vindos à edição número 131. Boa tarde, bom dia, boa noite, olha o que você prefere estar nos ouvindo aí. Seja no caminho para casa, para o trabalho ou para a faculdade, então sejam sempre bem-vindos aí, pessoal. Vamos falar então da Truck Series, corrida que aconteceu na sexta-feira à noite, com o horário novo aí agora, que na sexta-feira começa às 11h30 da noite, mas a corrida na sexta-feira aconteceu a largada às 10h30, um pouco tarde, mas uma corrida muito boa. Gostei demais da corrida, que aconteceu lá sexta-feira. Vitória do Johnny Sauter, não é surpresa para mim. O Johnny Sauter, o que ele tá andando nesse ano, o que ele vem fazendo aí por merecer esse truque que ele tem. O Pedro vai depois falar um pouquinho aí sobre a birra que ele tinha aí, o amargo que ficou do ano passado para cá, quando ele saiu da Red Horse e veio, né, para Maurice Gowrie fazer um grande ano aí, realmente tá fazendo por merecer. É uma equipe que chegou agora recentemente na NASCAR, tem apenas 4 vitórias, mas uma equipe que está mostrando um grande potencial aí e promete sim ser uma das equipes mais fortes no próximo ano. Claro que vamos ter outras equipes aí ano que vem também, mas a Moise Gara está caminhando para ser uma das mais fortes da temporada 2017. Johnny Sauter, vitória número 13 dele na carreira, terceira vitória em 2016. Ele que já agora se iguala a 2013, quando foi o ano que ele mais venceu, com 3 vitórias também. Vitória importante, por quê? Com essa vitória aí, ele mais do que carimba, mais do que ele confirma sua ida para Homestead e deve chegar em Homestead com um pouco mais de moral, talvez. Claro que moral não vai entrar na pista em momento algum, mas ele chega com um pouco mais de moral lá em Homestead. Continua varrendo o round de 6, venceu o Martin, venceu agora no Texas, e vamos ver o que ele vai fazer em Phoenix. Surpresa alguma para você, Pedro, o desempenho do Johnny Sauter? O desempenho, não. Eu acreditava assim, que as truques do Gallagher melhoraram muito, né? Acreditava que ele podia chegar bem, mas eu não acreditava que ele ia partir para a vitória. Esperava que ele fosse um pouco mais conservador. Não sei se talvez por ver o Matt Crafton ali na frente e o Crafton que pareceu a corrida toda que não tinha caminhonete para vencer. Até no final da prova cheguei a falar que achava que o Crafton, né, só perdia se acontecesse algum amarelo ou tivesse algum problema. E antes das últimas 10 voltas por ali. E no final acabou que o Johnny Sauter chegou e passou e foi embora. Talvez o Crafton tá ali na frente ali, deve ter dado um pouco de motivação para ele. Tentar de alguma forma dificultar o trabalho de um concorrente que, se deixarem chegar em Miami, com certeza vai forte pro título. E aí o Sauter se impôs agora talvez como um dos favoritos, né? A gente teve uma participação um tanto quanto discreta das trucks do Kyle Busch, né? O Christopher Bell, que chegou a andar um pouco bem no decorrer da prova e acabou finalizando em 11º, andou próximo da liderança ali, brigando com o Spencer Gallagher às vezes. O Gallagher foi o piloto dominante, né? Até surpreendente também, uma truck da Gallagher, né? A equipe é do pai dele. Mas aí o Sauter apareceu como esse fator aí no final, liderou as últimas 6 voltas e acabou vencendo. O Crafton ainda terminou bem, né? E assim, vai ser difícil, né? Tá bem perto a disputa ali. Cravar alguém agora eu não cravaria não, mas o Johnny Sauter tá andando muito bem, talvez uma das melhores temporadas que eu vejo dele, talvez ali perando os inícios dos anos ali 2010, 2009, 2010, ali 2011, quando ele andava na Tor ainda, se eu não estou enganado, ele fazia boas provas, e buscava vencer corridas, e esse ano, de maneira surpreendente para mim, assim, tá fazendo esses resultados tão expressivos nessa altura do campeonato, apesar de ter vencido a primeira prova, mas não esperava, esperava que ele chegasse bem, mas não que fosse vencer duas provas seguidas aí num round decisivo do Chase. Isso aí para mim é surpreendente, mas que o Salter é um bom piloto e talentoso é sem dúvida alguma. Bom, o Salter tá mostrando todo o trabalho dele aí, ele que nunca foi campeão, tá, pessoal da Truck Series, o melhor ano dele, não o melhor ano dele, mas o melhor ano que ele terminou classificado foi em 2011, quando ele foi vice-campeão, e ele terminou na terceira posição. Ele vem de 3 quartos lá, foi quarto em 2013, 2014, 2015, ano passado. E esse ano, fazendo esse grande ano, fazendo um ano por merecer, né? Então, dando tudo certo pra ele aí. Cresceu muito bem na hora certa, o Johnny Salter. E assim, nós falamos, o Pedro não muito, porque ano passado ele participou poucas vezes do podcast, mas eu e o Hélio falávamos bastante ano passado que seria uma grande volta por cima do Johnny Salter indo pra essa equipe. Apesar de ser uma equipe nova, mas uma equipe que vinha muito bem preparada, muito bem fundada, né, para vir trabalhar, para dar trabalho realmente para as equipes que já estão aí. Como você comentou, Pedrão, o Christopher Bell da KBM foi muito bem durante a corrida, todo o tempo ali lutando e tentando chegar no Spencer Gallen também, que liderou, foi o que mais liderou 88 voltas. Os dois ficaram lutando aí pela vitória incansavelmente, o Daniel Rick também lutando pela vitória na liderança ali no comecinho da corrida, durante o meio da corrida. No último pit stop que teve, Christopher Bell e Spencer Gallen acabaram tendo problemas, o Bell ainda mais, e acabou ficando para trás e a gente perdeu a vitória aí. Os dois pilotos, as chances de lutar pela vitória, Spencer Gallen e Christopher Bell, que ambos faziam uma boa corrida. O Matt Crafton, que estava ali no bolo, ali meio dentro do top 5, top 10, top 5, acabou aparecendo no final como muito forte, como o cara que realmente iria vencer, mas aí de repente veio o Johnny Salter do lado da terceira posição e veio pra cima de todo mundo e conseguiu aí superar o Matt Crafton no finalzinho e ficou com a vitória. E sim, foi uma margem de vitória até que muito boa, né? Chegou quase um segundo, foi 0.8, porque foram poucas voltas que ele abriu do Matt Crafton para ficar confortável. Então parabéns pro Johnny Salter pela sua grande vitória. E sim, uma pena, o Spencer Gallen, que liderou boa parte da corrida, o que mais liderou na noite na sexta-feira, e acabou não ficando com a vitória. E o Christopher Bell também, que se pelo menos ficasse em segundo, seria um bom resultado para ele ficar ainda mais confortável em relação à classificação para a Homestead. Ele acabou terminando na 11ª posição. O Ben Kennedy acabou terminando na 13ª posição. Outro, Pedrão, cara que tá no Chase aí, mas não tá ainda se encontrando ainda, que é o Timothy Peters, foi apenas o 14º colocado. E assim, parece que ele e o Kennedy acabaram morrendo abraçado aí, né, Pedrão? Eu tava até dando uma observada aqui nos pontos, né? O Salter, óbvio, classificado por vitórias, mas a gente tem apenas 5 pontos aí, né? Separando o Peters do Byron, que é o segundo colocado nessa classificação. Então, tá meio aberto, assim. Phoenix costuma trazer umas provas complicadas, né? A gente vai falar um pouco mais disso aí no último bloco. Então, assim, eu diria que pro Peters tá em aberto ainda. O Ben Kennedy, eu acho que só se algum ou dois pilotos aí que estão à frente dele por pontos, não contando o Johnny Sauer, né, tiverem problemas aí, só com dois problemas mecânicos aí, ou acidente de dois pilotos à frente, ou se ele conseguir buscar uma vitória surpreendente como ele já fez nessa temporada, né. Então, apesar de ver ele ter uma caminhonete do Gallagher hoje também, que tá andando na frente, talvez dê um equipamento melhor para ele ir para Phoenix com essa chance de pra ele brigar pela vitória, né, pra tentar se classificar. Então, fica em aberto assim o campeonato, mas eu acho difícil pro Kennedy. Pro Peters, um ponto só de diferença pro Matt Crafton, 5 só pro William Byron, eu acho que tá bem aberto aí, assim. A gente tem uma briga clara entre 4 pilotos aí, entre 4 pilotos por 3 vagas. Eu acredito que tá aberto aí o campeonato. O campeonato devia tratar um pouquinho com mais, um olhar mais crítico mais no último bloco, né? Então, assim, só falando rapidamente, realmente, Pedrão, tá bem aberto aí pra todo mundo aí, até porque a diferença entre um e outro é mínima, né? Quem tá um pouco só mais atrás é o Ben Kennedy, que tá uma diferença, não é, vou falar assim, considerável, né, Pedrão? Mas são 13 pontos. Então, assim, é claro que um top 5 dele e um resultado, tipo, top 10 ou um top 15, já começa a se complicar um pouco, mas nós sabemos que o Ben Kennedy de todos é o que eu não quero tirar ele agora, assim, falar que ele não tem chance, que ele não vai avançar, mas nós sabemos que o Ben Kennedy não tem tanta chance, assim, de avançar, vamos falar, vai, não tem tanta, não é o cara com maior chance para avançar nesse, pra final, né, vai acabar ficando no round 6. Eu não aposto se eu tivesse que apostar minhas fichas, eu não apostaria nele para avançar para a final em Homestead. Bom, Pedrão, o que chamou a atenção de todo mundo na corrida de sexta-feira à noite foi que só tivemos a bandeira amarela, né, pro relógio. Foram 3 bandeiras amarelas e as 3 bandeiras amarelas foi o relógio dos 20 minutos que acabou se expirando e veio a bandeira amarela. Só relembrar todos o ano passado que nós tivemos o ano passado a corrida mais rápida da NASCAR, né, da Truck Series aí, foi, eu acredito que seja uma das mais rápidas, porque foi por cerca de 1h15, 1h20 tudo resolvido. Nessa sexta-feira, mesmo com a caution clock, né, tivemos aí uma corrida com 1h29. Então, Pedrão, o que você achou dessa caution clock aí? Que só apareceu ela e não tivemos nenhum problema de piloto durante a corrida, nenhuma rodadinha, nenhum nada, nenhum detrito, nenhuma relada, empurrão, toque, nada. Eu não sou um cara assim tão contrário a essa regra. Eu acredito que de certa forma ela traz um brilho a mais assim pra corrida, porque poderia ser uma corrida bem monótona. Possivelmente aí a gente ia ter o Spencer Gallagher aí liderando grande parte das voltas, talvez. E aí os pit stops ficaram todos com as bandeiras amarelas. E foi onde a equipe do Gallagher mais errou, né? E acabou dando chance. E apesar de ter 3 amarelas da caution clock, a gente ainda teve um final de prova interessante, né? E a gente sabe que elas só são acionadas até no máximo as últimas 20 voltas. Então a gente teve uma relargada aí com algo em torno de 20 pro final aqui. Deixa eu confirmar só o número certinho. A gente 18. Teve 18 voltas, isso. Então, assim, foi um stint legal. Eu acho que não tem problema, assim, com relação a atrapalhar o espetáculo nem nada. Só que a gente vê talvez um pouco mais de cautela por parte dos pilotos, assim. E foi uma corrida, eu até diria, atípica, né? Que a gente não teve nenhum estouro de pneu, apesar de saber que esse traçado aí é um pouco mais antigo, né? Causa mais desgaste. Mas, assim, talvez um conservadorismo, assim. Não sei, é complicado falar, né? Às vezes a gente tem diversas bandeiras amarelas que tornam a corrida até travada. E nesse caso, apenas 3 bandeiras, as 3 criadas pelo relógio, e assim, não vejo como um fator que atrapalhou a prova, não. Achei interessante dar algo a mais, assim. Eu acho que encaixa bem pra Truck Series, assim. Não sei se traz realmente o propósito que ela quer trazer, mas é importante colocar essa molecada que tá vindo agora pra relargar lá da lado, né? Pra ter mais essa experiência de relargadas, traz um que a mais de estratégia também. Então, eu tô achando legal, achei a corrida muito bacana, então... não dá pra reclamar, não. Talvez não tivesse a caution clock, os pilotos poderiam precisar ser um pouco mais agressivo, né? Depender dessas paradas em verde. Mas, assim, não dá nem pra falar que é um artificialismo, assim. É a primeira vez que isso acontece, né? Então, vamos ver como é que vai ser a atitude dos pilotos nas próximas provas. Talvez também pelo fato do Chase, né? A molecada também que tá participando aí, são 6 caminhonetes ainda na briga. De certa forma os caras são um pouco mais conservadores, apesar de a gente ter visto alguns duelos interessantes na pista, né? o Christopher Bell aí com Tox porta a porta, com o Haley, quase rodou se aproximando do Gallagher. Não sei avaliar 100% ainda. Por enquanto eu acho a regra interessante. Vamos esperar mais um pouco, assim, é o primeiro ano, não dá pra bater muito duro não. A gente às vezes bate muito duro em alguma coisa que a NASCAR implanta e posteriormente o negócio se mostra interessante. Então, por enquanto eu tô satisfeito com a regra e achei que não atrapalhou na corrida essas três amarelas pelo relógio. Bom, também não sou contrário à regra, gostei muito dessa nova regra que chegou agora, que foi a Caution Clock. E claro, se não fosse ela, talvez a corrida seria bem monótona e o pessoal realmente ficaria ali só conservando o resultado, conservando, talvez nem ataque no final nós teríamos. Seria uma corrida típica de o cara tá liderando e vai embora, né? Até porque quando não tem bandeira amarela, nós sabemos que o primeiro costuma abrir meio, 4, 5 segundos aí e vai embora, não tem como pegar. Nós sabemos que 5 segundos de oval é um boqueirão, é uma avenida inteira, completa. E claro que essa caution clock aí veio para ajudar, né? E veio realmente para dar emoção aí para a Truck Series. Não sou contra, sou até que favorável essa nova regra aí. No primeiro momento, quando teve, eu torci um pouco o nariz, mas ao longo aí da joga, logo Daytona mesmo, já achei que foi muito bom. O mais interessante também, ô Pedrão, é que o pessoal usa a caution clock, né, realmente para tentar encaixar a parada, né, a janela de pits dentro da caution clock. Então nós tivemos aí em certos momentos, apesar de ser sempre 40 voltas aí, nós vimos aí em certo momento alguns pilotos economizando, tirando um pouco o pé mesmo, para tentar realmente o combustível dar até o final aí da caution clock, para eles entrar durante a bandeira amarela e não ter correr o risco de ficar sem combustível, como aconteceu no começo do ano. Nós tivemos duas corridas mais ou menos, nas duas primeiras corridas do ano, não foi em Daytona, mas foi depois. Aconteceu isso aí, pilotos ficando sem combustível durante a caution, antes da caution clock, esperando ela que não saía. Se não me engano, foi a Atlanta que aconteceu isso, e depois foi no Charlotte. Foi as duas coisas que aconteceu isso daí, do pessoal ficar esperando aí, na defensiva da caution clock. Bom, Pedrão, mais alguma coisa da corrida? Eu vou passar aqui o top 10 aqui, como ficou, né? O Johnny Sauter venceu, o Crafton foi o segundo, o Daniel Rick foi o terceiro colocado, o Tyler Reid foi o quarto, e o Daniel Soares, que fez uma corrida na dele, momento algum ele avançou, momento algum ele realmente tentou ser dominante, por ser um cara mais experiente e estar num bom truque. Então ele foi o quinto colocado, fechou o top 5 ali, o Willam Barrow foi o sexto, Spencer Gallagher foi o sétimo, ainda se recuperou, que ele veio lá no 14º colocado, o Austin Dillon foi o oitavo. O Austin Dillon que corre um truque bem humilde da Carlos Contreras, não é o melhor equipamento que o Austin Dillon contou nessa noite de sexta-feira. O Cole Custer foi o nono e o Cameron Haley, o canadense, foi o décimo colocado, né? O Cameron Haley e o Christopher Bell, que após a corrida teve uma conversa bem acalorada aí, mas aí o pessoal do chega disso, calma, peraí, não vamos brigar não, acabou chegando e não tivemos briga lá nas garagens após a corrida. Pedro? Não, eu acho que é isso aí mesmo, Léo. Como a gente até comentou, né, teve a caution clock só, não teve muito o que comentar assim, a respeito da prova. Já destaquei nesse, né, domínio do Spencer Gallagher, provavelmente a corrida que ele mais liderou votos na carreira, da Truck Series, né? Como disse, já tinha citado as trucks do Kyle Busch um pouco abaixo, e ali na frente, não falei muito, mas o Daniel Hemric, né, e o Tyler Reddick apareceram bem também, né, dentro do top 5, como você citou aí. Até achei que o Daniel podia dar surpreender e talvez ficar com a vitória. Ele chegou a liderar um bom número de voltas aí, com 38 voltas lideradas. E de destaque mesmo é a vitória do Johnny Sauter e a briga que vai ser em Phoenix, com esses pilotos aí separados por poucos pontos. Bom, então é isso mesmo, Pedro. Para de chorar, né? Daqui a pouco a gente volta então. Claro que a parte do campeonato nós vamos falar no quarto bloco, tá? Aí o Pedro vai debater o chase da Truck Series. Então a corrida é isso mesmo e a gente volta daqui a pouco então para falar